mudei em casa, só não sei na casa de quem tô na cama errada. Ou será que eu acertei? Vejo duas taças e o vinho certo. Eu faço uma reza que seja ela, e se não for eu tô no inferno. De repente surge da fumaça do banheiro uma silhueta nua, lida no espelho. Mas não era você, não era você. Na sua frente de joelhos pedindo amor. Perdoa que eu pago o preço. O peso da culpa vai ser eterno. Eu tô no inferno. Quem mandou beber e fazer burrada? Quem mandou errar o caminho de casa? Da última vez jurei que eu mudava e troquei minha última chance por nada. Meu amor, surge da fumaça do banheiro uma silhueta nua, linda no espelho. Mas não